estresse. Deixa rolar, namora pra quê? Mal me conheceu e já quer meu coração. Eu tô ausente pra romance, agora minha vibe é dar um lance. Pente, rala, tara, tara, minha tara, te matando de tensão. Deixa eu tirar a sua roupa, deixa gostinho na sua boca. Vai por mim, é melhor a fazer. Compromisso mais sério não dá. Vê se esquece essa ideia, meu bem. Tô curtindo ficar com você, mas sem essa de se apaixonar. A gente se vê, mata a vontade. Depois cada um pro seu lado. Até logo, vai, vai, deixa acontecer. Um lance é um lance, assim ninguém perde a paz. A gente se vê, mata a vontade. Depois cada um pro seu lado. Até logo, vai, vai, deixa acontecer. Um lance é um lance, assim ninguém perde a paz. Melhor assim. Deixa rolar, namorar pra quê? Mal me conheceu e já quer meu coração. Eu tô ausente pra romance, agora minha vibe é dar um lance. Vem assim, quente, rala, cara, cara, minha cara, te matando de tesão. Deixa eu tirar a sua roupa, deixa gostinho na sua boca. Vai por mim, é o melhor a fazer. Compromisso mais sério não dá. Esquece essa ideia, meu bem. Tô curtindo ficar com você, mas sem essa de se apaixonar. A gente se vê, mata a vontade. Uma do pagode, que delícia. Deixa acontecer. Um lance é um lance, assim ninguém perde a paz. A gente se vê, mata a vontade. Depois cada um pro seu lado. Até logo, bye bye, deixa acontecer. Um lance é um lance, assim ninguém perde a paz. A gente se vê, mata a vontade depois. Melhor assim, sem compromisso. Vai ser melhor pra nós dois. Eu garanto. A gente se vê, mata a vontade depois. Cada um pro seu lado. Vai, vai, deixa acontecer. Um lance é um lance, assim ninguém perde a paz. Deixa assim, deixa fluir naturalmente.